malandragem de verdade é saber viver. Curtir com as manas, mina, então pode crer. Misturo o samba e o rap sempre na moral. Levanta a mão pra cima pra ficar legal, pra ficar legal. O rap e o samba é a trilha sonora. Família é o que liga muito mais que amizade. Curtindo os bons momentos, isso sim que é malandragem. Então viaja nesse som, rap com pandeiro. Mistura que deu certo, é um sucesso brasileiro. Malandragem de verdade é saber curtir. Samba de mesa com bom rap, tudo junto aqui. Seguindo na vibe do banjo até de manhã. DJ não toca disco enquanto rola o tantan. Na boemia vira noite e eu não me canso. Mas se vir as minas, a gente segura o balanço. No hip no rebolo eu improviso as rimas. A gente canta, o povo sabe, joga a mão pra cima. Malandragem de verdade é saber viver. O tipo as manas, mina, então pode ter. Estudo samba, rap sempre na moral. Levanta a mão pra cima pra ficar legal, pra ficar legal, pra ficar legal. Levanta a mão pra cima pra ficar legal, pra ficar legal, pra ficar legal. Levanta a mão pra cima pra ficar legal. Malandragem de verdade é ficar na paz. Felicidade estampada nunca é demais. Essa gestão é muito louca como sempre quis. Se o beat pula, a banda para, os mano pede bis. O churrasco tá rolando e a cachaça com limão. As mina tão no sapatinho, os mano na palma da mão. A harmonia da viola, o som do tamborim. Embolamento, rap, samba nunca vai ter fim. Malandragem de verdade é mais além que o tema. Descendo o morro, os moleques sobe Bezerra. Dos becos da vila, dos palcos da vida, o sonho. Mistura fina, samba, rap junto trampando. Ginga perfeita, brasileira, agradeço aos santos. Episódio 1, CN Boys, e tô chegando. Ligo o tantã, os b-boys no samba de roda. Devagar, tipo Martinho, a gente faz a nossa. Malandragem de verdade é saber viver. Tô tipo as maiores mina, então pode crer. Mistura o samba, o rap sempre na moral. Pra ficar legal, pra ficar legal.